Bem-vindos ao nosso canal YouTube, nesse Falando Nisso de hoje, com uma pergunta técnica de Terezinha Hot. Professor, poderia falar sobre a destituição subjetiva? Muito interessante, um conceito que tem uma relativa brevidade na obra de Jacques Lacan, entre o seminário 15, ao longo da proposição de 9 de outubro de 1967 sobre o analista de escola, no momento então que o Lacan está tendo que justificar e apresentar um novo modelo para a formação de psicanalistas. Vamos lembrar que em 63, em Estocolmo, ele tem a sua exclusão confirmada, né, pela IPA, ele e François Doutor, que a partir de então não são mais analistas de datas. Então os seus analisantes não teriam, em tese, o direito de exercer a psicanálise segundo as regras locais ali vigentes. Isso faz com que o Lacan proponha, então, um conceito de escola como uma alternativa à maneira como a formação dos psicanalistas vinha sendo praticada, e ele criticava isso vivamente, e isso foi um dos motivos pelos quais ele foi excluído. Então, em 63 isso acontece, em 67 ele chega então a essa síntese, né, de pensar a escola de psicanalistas, em primeiro lugar, né, como uma escola, não como uma sociedade, ou seja, como um lugar de saber, de ensino, de aprendizagem. E a referência para a escola aí são as escolas antigas, né? A estoa dos estoicos, o jardim de Epicuro, academia de Platão, liceu de Aristóteles, né? Ou seja, um lugar de encontro onde fazia questão Lacan não se tratasse só assim de psicanalistas, mas de encontro entre estudiosos, entre pessoas interessadas na psicanálise, entre pessoas que vinham buscar e trazer coisas para aquele espaço. Bom, mas então aí a gente tem os três ou quatro fundamentos, né, da escola. Acho que o primeiro a gente poderia dizer que é um modelo de transmissão baseado em cartéis. Né? Então, quatro se escolhem livremente, escolhem depois um mais um e declaram aquele cartel em funcionamento para aquela escola e num determinado prazo apresentam o produto próprio desse percurso para partilhar isso com os outros e em seguida sofrem uma permutação. Né? Então os cartéis são um sistema, mais ou menos como um sistema de parentesco. Então cartel, a permutação, a diferença, né, que ele vai estabelecer entre os grados, que seriam aqueles níveis de reconhecimento pela experiência didática, né, pela hierarquia de saber, que estaria ligado então ao analista membro de escola, e aqueles que são os analistas de escola, né, em quem o Lacan, que é uma invenção do Lacan, né, que seriam aqueles capazes de fazer o quê? A crítica, a escuta, o acolhimento, a transformação do próprio grupo, né, da própria experiência coletiva definida aí pela escola. Esses dois procedimentos eles convergem para um terceiro, né, que é o passe. Né? O passe, então, relato, né, da experiência de alguém que terminou sua análise para dois passadores que relatam isso para um cartel de formado por AMEs, e que ao final a gente tem então a nomeação ou a não nomeação, a percepção que houve ali uma transmissão ou não pelo cartel do júri. Então nesse contexto ela vai avançar um pouco mais o seu entendimento do que acontece no final do tratamento. Vocês estão vendo como o passe ele tem que ver com isso, né? Alguém que terminou a sua análise então relata isso para dois passadores. Né? Os passadores são pessoas indicadas, né, para essa função porque estariam num processo assim, de finalização do tratamento. Então é como se fosse assim, uma notícia que chega para você. Olha, você está aí, às vezes a pessoa está sabendo, às vezes não está sabendo. Você está aí nos finalmente da sua análise e, portanto, vai se confrontar com alguém que já passou por isso um pouquinho aí à sua frente. O dispositivo todo, né, ele então formaria o que se chama de uma garantia de escola, né? ela não garante os psicanalistas, mas ela garante assim o ensino, ela garante a formação, ela garante a transmissão, né? Uma vez que segue esse conjunto, vamos dizer assim, de procedimentos e de fundamentos. Bom, é nesse contexto que aparece a ideia de que ao final do tratamento a gente teria um momento chamado destituição subjetiva. Ele é característico desta passagem, né? Vamos dizer assim, de uma transferência com aquele psicanalista que se dilui, que se resolve, né? Que passa por um processo, né? De separação, né? Ou de extração do objeto A em relação à sua dimensão, vamos dizer assim, mais de saber, né? Que se separam, que fazem com que um analista caia da sua posição de semblante de objeto. Ou seja, que a análise não continua porque afinal não há mais motor transferencial para isso. Há então uma descrição de como isso, do que se passa no laço, né, do analisante para um analista. Mas o que acontece com o analisante nesse momento que ele mesmo, pela hipótese lacaniana, ele está se tornando analista, ele está passando, né, de analisante para analista. Tudo bem, ele já podia estar praticando a psicanálise antes, ele já podia ter um percurso longo nisso, mas é o final do tratamento que vai assim posicionar, concluir de certa forma essa experiência ética a ponto do sujeito poder dizer assim, olha, passei por uma, não só por uma travessia da fantasia ou do fantasma, né, mas isso propiciou uma destituição do sujeito. Isso tem que ver com o contexto da escola, isso tem que ver com o texto, né, os dois textos, o ato analítico e a proposição onde o Lacan fala disso. Então vou selecionar aqui, não são muitas passagens, mas eu vou selecionar algumas. Né? Quando ele diz, por exemplo, né, a destituição subjetiva gravada no bilhete de ingresso. Não será isso provocar o horror, a indignação, o pânico, ou o atentado, ou pelo menos dar um pretexto para uma objeção de princípio? Porque ela está falando da experiência psicanalítica como, não como um processo em que o sujeito vai, vamos dizer assim, se formando mais e mais, mas como um processo em que ela pode, vamos dizer assim, cair enquanto sujeito. Por quê? Porque foi uma vez instituído. Então, a gente pode falar da transferência como essa instituição de um sujeito. Que sujeito é esse? O sujeito suposto saber. Então, quando a gente fala e recebe a própria mensagem decifrada, né, ou escutada, atravessada pela escuta do que o analista propõe, a gente está o quê? Instituindo e fazendo valer esse sujeito suposto. Não do lado, né? Inicialmente a gente o joga para o lado do analista e a função do analista é jogá-lo de volta para o lado do analisante. Né? O que acontece ao final? Esse sujeito ele é destituído. Como está dizendo aqui, isso está no bilhete de ingresso, mas isso provoca então horror, indignação, pânico. Né? Por quê? Porque a gente está falando do momento então de objetificação. Um momento em que o sujeito se apreende como um objeto. Ou pelo menos não integralmente como um sujeito dividido. E ele continua. No real da ciência que destitui o sujeito de modo bem diferente, né, em nossa época, quando apenas os partidários mais eminentes, como um Oppenheimer, perdem a cabeça. Ele está voltando numa ideia, né, que assim, com Descartes, com a modernidade, a gente tem a aparição do sujeito da ciência. Esse sujeito envolve duas foraclusões, né? Duas negações. Primeira da sua própria divisão, né, entre saber e verdade. Né? A segunda do objeto que decorre dessa divisão. Né? Então, uma vai voltar como ciência, a outra vai voltar como tecnologia. O que a psicanálise faz é, de certa maneira, reintroduzir o sujeito, né, no universo da ciência onde ele foi destituído. Mas não é essa destituição que o Lacan quer. Ele vai em frente. Né? Eis onde nos demitimos daquilo que nos faz responsáveis, ou seja, da posição em que fixei a psicanálise em sua relação com a ciência. Ele está se referindo a um parágrafo de Ciência e Verdade, onde ele diz, da nossa posição de sujeito, nós somos sempre responsáveis. E lá ele também diz, isso pode parecer um terrorismo. Agora ela está introduzindo a ideia de que somos sempre responsáveis, mas não somos sempre sujeitos. Às vezes somos sujeitos destituídos. Mais à frente, ele vai colocar, né, que falar em destituição subjetiva jamais deterá o inocente que não tem outra lei senão o seu desejo. É o que se espera de um psicanalista. Né, que ela não tenha outra lei, né, a não ser o seu desejo de psicanalista. Mas o que, que seria, então, essa destituição subjetiva? Que narrativa de referência a gente tem? Como a gente pode estudar isso? Há uma referência curiosa, feita no Seminário 15, onde ele diz o seguinte. Para falar da destituição subjetiva, sem trair o segredo do blá blá blá do passador, que ele já está falando do passe, né? Ou seja, aquilo cujas formas em uso até agora já fazem imaginar sua dimensão, eu abordarei em outro lugar. Aquilo de que se trata é de fazer com que se entenda que não é ela que faz descer, não é a destituição subjetiva que coloca a gente às voltas com o quê? Com a falta em ser, né? Com o descer, com a queda do ser. Antes, singularmente, singular e forte. Ou seja, antes da análise, o nosso ser, né, aparece na nossa identidade, né, na nossa consistência, na nossa crença, né, de que em algum lugar existe uma espécie de essência e lá nós somos. Né, lá nós somos uma unidade consistente, lá nós somos assim, a resolução de um ser dividido. Dizendo, calma. Para ter uma ideia disso, imaginem a mobilização da guerra moderna. Olha o corte. Vamos agora para o universo da guerra. Tal como esta intervém para um homem da Belle Époque. Tal como ela intervém para ele. Né? Ele é um homem da Belle Époque. Isso se encontra no futurista, né? Marinette, por exemplo, que lê nela sua poesia. Ou no publicitário, que faz de tudo para aumentar a tiragem. Tanto o publicitário quanto... o homem moderno, o homem da decisão, né? Vai dizer lá o Heidegger, né? E elas estão às voltas, né? Com uma espécie de consistência de si. Né? O futurista também diz isso, né? O Marinetti. Ou no publicitário que faz de tudo para aumentar a tiragem, mas nem sempre veicula algo que tem que ver com o seu desejo nessa prática. Mas no que concerne ao efeito de ser, aborda-se melhor o assunto em Jean Paulhan, Le Guerrier Appliqué, é a destituição subjetiva em sua salubridade. Lacan falou pouquíssimas vezes da destituição subjetiva e menos ainda dizendo assim, onde a gente encontra. E daí ele vai para esse autor, Jean Paulhan, né, que é alguém que foi adido cultural francês na ilha de Madagascar, que recolheu ali a forma como os malgaxes lidam com os conflitos, inclusive com os conflitos de colonização, a partir de provérbios, né, a partir de uma espécie de sabedoria prática, né, onde sempre o provérbio é rebatido com um outro provérbio, né, Le Récit, e que volta para Paris e se engaja na luta pela resistência, junto com o Éluard, grande amigo de Lacan. E o que, que o Jean Paulhan, que tem por inimigo ou por adversário, né, o Blanchot, Maurice Blanchot. Blanchot, heideggeriano, né, Blanchot que aposta, né, na figura do vazio, no ser para a morte, e Paulhan do outro lado dizendo, não, mas peraí, a literatura tem um compromisso com a política. A literatura pode transformar, a literatura pode resistir, a literatura pode ter usos, né? Publicidade, pode ter usos, futurismo, né? Pode ter, pôr em jogo processos de destituição do sujeito e de reinstituição do sujeito. Isso é interessante, né? Não é que você perdeu a sua condição de sujeito, então agora você virou uma coisa nos braços do outro. Não. era mais provável que você já fosse a coisa nos braços do outro antes de entender que o sujeito é uma espécie de efeito dessa relação. Bom, o que era aplicado na história de um sujeito covarde? Um sujeito, vamos devagar, não é bem um covarde, é alguém que tem a Primeira Guerra Mundial, todos os homens da aldeia são convocados, mas ele não, ele não quer ir. Ele fica. E daí ela tem um comentário, né, de uma das mulheres da aldeia, que dizia, só sobrou o galo, agora você deu um jeito de ser o galo, porque você não foi pra guerra, você ficou o galo aqui entre nós. E ele, que meio movido por essa crítica, então se alista. Mas ao longo da guerra ele vai passando assim inúmeros contratempos, perigos e etc. Mas num espírito que a gente diria assim, que não é de engajamento, né? Ele não está ali exatamente como alguém que está cumprindo o seu trabalho, alguém me falou para fazer, então eu vou lá e faço. Mas também não é alguém que está assim numa relação completamente indiferente ao que ele está fazendo. Ele faz bem, ele ajuda os outros, ele se vira, ele tem ali os conhecimentos práticos, até que ele é ferido. O guerreiro aplicado, né, tem depois o processo de cura, le guérison, né, que é a segunda parte desse romance que o Lacan está citando. E daí ele vai se curando, né, mas quando ele vai se curando, né, tem uma mulher que então cuida dele, ele está ferido, etc. Ele vai se dando conta, né, da viagem que ele passou, e como naquela viagem ele não estava lá direito, ele era um personagem, ele é alguém que estava representando alguma coisa, como ele estava desapossado da sua vida. Nesse momento em que ele faz essa realização, a gente pode dizer assim, aí está a aparição e reconhecimento do sujeito, mas também o momento propício para a sua destituição. Eu orientei um trabalho do Abenon Menegassi, um querido aluno dos tempos que dava aula em Mogi, sobre o conceito de destituição subjetiva na obra de Lacan, que eu recomendo a vocês, está lá no Teses USP, só baixar, de graça, online. Então, gente, está aí uma pincelada sobre esse conceito, né, que é o conceito que liga o final de análise com o passe, né, onde a gente ia tentar verificar essa destituição subjetiva, essa, vamos dizer assim, esse homem pós-analítico, esse ser humano que a gente encontra depois da análise, né? Como é que a gente fica depois de uma análise, destituição subjetiva. Beijo, abraço, aperto de mão, apertem aqui para receber do Aqueronta Movemo mais fragmentos destitutivos.